se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está curtindo no jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você participar, você já sabe, hein? Por carta ou e-mail. Mas hoje é carnaval, domingo de carnaval. Beba com moderação. Se beber, não dirija. Se você for dirigir, não beba. Carnaval, carnaval, porque sempre é carnaval. Que todos tenham aquele excelente carnaval, com muitas músicas boas, muito ritmo, muito samba no pé e muitas mulheres lindas. Vamos nós com música. Nesta audição carnavalesca de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela, campeoníssima dos carnavais. Ela, a detentora de Rainha da Marinha, Rainha do Rádio, Rainha dos Carnavais, Emilinha Borba, e o seu maior sucesso aqui em arranjo do Radamés Nátaly, do João de Barro, Chiquita Bacana. Carmen Miranda e o seu primeiro sucesso carnavalesco, o seu primeiro sucesso em gravação. Carmen Miranda, de Gilberto de Carvalho, que era pianista e médico. Carmen Miranda e o seu maior sucesso carnavalesco, tá aí. Finalizando esta audição, quanta saudade, quanta coisa boa acontece no carnaval. Dalva de Oliveira em arranjo do Borba, do Zé Quete, Máscara Negra. Bacana lá da coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer que da alegria faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Sou aquele que errou e te abraçou.